Você deve ter que estar com uma senha nível de voo. 340, prefiro chegada com 11, reporte no ponto de Argentina. Apresente autorizado, proa de toma, na prisão de Argentina. το ρετάτε που έχει να κάνει. Por lo tanto, para llegar a un 09 en Armenia. Controle Salvador, muito bom dia. O 3597 da Tata cruzando 172 em descida 100 na Praia de Alagoas. Bom dia, Tata 3597, identifique chegada bom, desça para 2000 pés, o altímetro no 091, informe localizador. Informar localizador, o 3, informa que solicita o RNAV se autorizaram. Ok, mantendo a chegada, aguardando a autorização da RNAV, descendo agora até o 40 inicialmente, está 3597. 40, aguardando a autorização da RNAV, mantendo a Starbomb, 3597. Correto. 3300, CP, chegada bom. Identifique chegada Bolf, dessa 06200, número 3 para aproximação. Sede, desce para o 060, número 3, igual a 715. Solicita a RNAV quando. Depois da IPA. Gente, da solicitação, aguarda autorização, ou no 715. Grato. Produção V367 para o RNAV, pista 10. Altímetro 10 no ONU, desce para 2510 e informa passando-se a V366. Afirmativo, fura do 367, descendo para 2500 com 1011, informará o CA Vitor 366, autorizado o RNAV 3597 da TAM. 79, deixa eu ver. Todos de Alagoinha, sim. Chegaram a bom, militar 3179. Como 804, controle Salvador, 119, decimal 35, descena 1 a setena. Bom dia, Gol 804. Identifique, chegada bom, desce até o 070.